Há muitos anos você vem buscando definir e redefinir sua identidade. Tem procurado descobrir quem é, em oposição a quem os outros alegam que seja. Nesse processo, vem alterando sua imagem física, visando a forjar sua singularidade pessoal. Trata-se de um processo demorado, mas já está quase consumado. Os questionamentos, quer levantados por seus pais ou pela sociedade em geral, parecem solucionados, de modo que você tende a voltar-se mais para as finanças, a família e o lar e para temas de ordem psicológica e espiritual. Desde que Urano ingressou em Aquário, no ano passado, sua vida social parece ter melhorado bastante, e neste ano melhorará ainda mais. Grandes boladas de dinheiro poderão chegar às suas mãos inesperadamente. Seu grande desafio será descobrir a forma mais acertada de usá-lo. Este será também um bom ano para você consolidar a estabilidade doméstica, para procurar atingir um patamar de harmonia emocional e conforto na vida diária e para obter o apoio dos familiares ou de algum outro sistema de suporte que facilite a consecução de suas metas. Será um projeto a longo prazo, que deverá levar pelo menos uns 2 anos. Mas valerá o empenho. Logo que contratar seus sentimentos genuínos e tiver estabilizado o lar, tudo irá ramificar, florescer e frutificar na sua carreira e em outras áreas de sua vida. A espiritualidade continuará a desempenhar um papel importante neste ano, como tem feito nos que transcorreram. Plutão se acha firmemente plantado no signo de Sagitário, sua casa 12, espiritualidade, e permanecerá nessa posição por muitos anos. Com o passar do tempo, ele irá transformando sua alma, seu subconsciente e suas concessões e atitudes espirituais. Tudo o que obstruir a sua compreensão do vasto universo interior será erradicado e neutralizado. Tudo o que interferir em sua conexão com a força superior será consumido de forma científica e metódica. Você poderá auxiliar o processo, facilitando-o, ou poderá atravessá-lo aos trancos e barrancos, espaneando e berrando. O resultado final será o mesmo. Mas é melhor não resistir, já que é de problemas, fardos e apegos que você estará se desfazendo.